explode bagulho. Aí, é o Mr. Boom. Pra brocar em todos os paredões e som de malas do Brasil, em todas as tendas de DJ. Só passando o som aqui, ó. Quem a favela representa aí? Cadê as novinha? É pra balançar. É pra tremer o som de mala, hein? André Cidiz, o mural de Ibicoara.